Seus problemas acabaram de começar. Torço Trollio, que segura sua barra e aconselha com muito bom humor. Trauma. Fofoquintas. Barracos familiares, desilusões amorosas. Falta de esperança espiritual. Profissional. E sexual. Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário. Ou pelos e-mails. sede@seriadores.com.br. ericamedeucu@gmail.com. Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escurrachados. Yeah. seriadores.com.br. Entre você também para a família 7. Caso de hoje, Franco de Shampoo, também conhecido como Sou Virgem, mas não sou santa, com Luciano da Dark Room Maia. Você devia dar chance para o seu namorado trabalhar sua pepeca. Amanda Nudes de Aguiar. É dentada? Léo Instabir de Oliveira. É, virgem de... Olá, lá. Érica Troll Ribeiro. O Franco é um pouco demais. Taylor Barofield da Rocha. Qual será o shampoo? Mas, será, gente, que é aqueles grandes? Lexi Barbieri. Desculpe se fui profana. Lili, 17 anos, feminino. 17 anos, não era nem pra estar ouvindo isso, gente. Mas vamos lá, vamos lá. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Sou virgem, mas não sou santa. Sou virgem religiosa. Gente, de onde tu tirou isso? Gente, sou virgem religiosa, mas não sou santa. Não, agora você repete o que eu falei em cima. Caso 1, um, Lili, 17 anos, feminino. 17 anos, não era nem pra estar ouvindo. É. Ladrão. Piada. Oi, vou direto ao... Oi, oi, oi. Sou virgem religiosa, mas não sou santa. Já dei o furico. Pega a rainha. Gozei por trás por diversas vezes. Gente. Já bolei o gato, cuspi pentelho, lambi o palhaço até tomar leitinho. Mas Jesus, não, não, não, não, não, não, não. Não. Leitou inteira. Gente, dá licença que eu vou rezar. Já vou. Minha barra é não sentir tesão na prochasca. Como assim? Eu nunca pensei. Gosto de ser domada por trás, inclinar o rabinho e tomar com vontade. Gente, olha só. Gosto de fazer estilo cachorrinho, mas meu ficante quer me ter a posição cristã. Fiz até a mãozinha colocada aqui agora. Lembrei de colocada onde? Queen, né? Ela era bem assim. Uhum. Então. De feito, colocou a mão. Ai, gente. Na posição cristã. Na posição cristã. Tá. Já enfiei Franco de shampoo. Deve ser frasco. Né? O bom é o próximo. Franco de shampoo. Franco de shampoo. Já enfiei franco de shampoo, já introduzi rolo de desodorante. Já introduzi. Introduzi. Rolo de desodorante, zona morta. Ai, gente, ela meteu na perereca. Na prochasca. Ah, porque se fosse atrás, tudo bem? Mas, gente, quem que sente, né? Com frasco de shampoo, né? E né? Rolo de desodorante. Tá até cheiroso. Os tem baba. Pelo menos. Minha filha, porque não é pra meter frasco de shampoo nem rolo de desodorante, é pra meter a rola, né? Uhum. Vamos tentar uma rolazinha que eu acho que, né? Como faço pra ter vontade de me entregar por completo? Ah, minha filha. Ai, gente, eu adoro que ela começa a ser virgem religiosa. Mas não é santo, né? O que que é? Aí eu já entendo até frasco de shampoo. É, virgem de... Olá lá. Olá lá. Virgindade, se colocar a carta... Peraí. Mas não é de Rolon. De Rolon não é. De Rolon já foi, né, também. Então... Ai, gente. Não foi de Rola, mas foi de Rolon, hein? Lili, eu acho que você precisa criar uma relação mais saudável com a sua pepeca, sério. Acho que você tá meio com raiva, né? Né? Eu acho que você tá jogando os problemas das frustrações do mundo nessa pepeca. É dentada? Você devia dar chance para o seu namorado trabalhar a sua pepeca. Nem acho. Uhum. E você, porque eu acho que você já foi um pouco além, né? Que a pessoa já meteu... Foi um pouco. Só um pouquinho, né? Aí, assim... Da pepeca fica eu mesmo. Eu só digo uma coisa, limite. Limite. Não, mas ela gosta de um negócio... Não, ela não, ela não, não quer ter limites. Não, é... Porque eu acho que o Franco é um pouco demais. O Franco de shampoo? Franco atirador. É porque aí... Qual será o shampoo? Mas, será, gente, que é aqueles grandes? Eu queria aproveitar essa bar de Lili. Gente, já pensou a garrafa retornável? Será que você toma? Se a pessoa se não retorna... A gente precisa, gente. Não, falando sério, deixa eu falar aqui uma coisa séria agora. A gente aproveita a barra de Lili para desmistificar uma coisa. O mito do prazer anal feminino. Ah, pensei que era do shampoo espuma. Oi? As não, pessoas acham... Pois é, tem que usar um shampoo que não arda no olho, viu, Lili? E outras partes também. Gente, vocês cortaram o... Né? Você faz isso com a gente o tempo todo. A gente desmistificou que você também pode ser cortado. Uhum. Tá bom, desculpa. Fala do prazer anal. Vai, do prazer anal. Não, gente, é que as pessoas têm essa impressão de que mulher não tem prazer anal, que o homem quer meter no cu da mulher à força e que mulher não gosta quer. De Você não viu o que fizeram com o Eric? Né? Foi a força. Ah, mas não foi a força, não. Foi com o maior jeitinho, maior carinho, maior amor. E ela adorou. E ela adora. Não sei, precisamos então, ouvir que é isso, pra comprovar. É. Então é, tipo, já desmistifica um pouco também pras pessoas terem noção de que mulher também gosta de soltar o brioco. Hashtag desmistifica. Não são todas, mas... Uhum. O que é engraçado é o seguinte, ela tá dizendo que, né, que, como é que eu faço pra ter vontade? Então ela não tá querendo se manter virgem no sentido da palavra, né? Não, não tem mais nada, né, frontal. Gente? Vamos ser... Agora, por que ela deixou esse homem tentar ainda, gente? Ela já enfiou um frasco de chumbo. Se né? ficar porque... feia, fizer tal... Não, fala, mas sabe que eu já entendi? O problema é justamente esse. Porque como ela botou o Franco de shampoo e introduziu o rolo de desodorante, não sentiu nada, ela acha que quando o namorado botar a piroquinha dele lá, ela também não vai sentir. Mas, gente, mas é menos pior do que, né, o Franco de shampoo. É, mas se não sentir nada, ela fala assim, não, volta pra trás mesmo, né, não gostei. É, mas eu acho... Ela pode simplesmente dizer, valeu, que ótimo. Eu acho que isso pode estar relacionado já à visão dela de que ela liberar a perereca pro Tom e vai mandar ela pro inferno, tá? Aquela coisa que a gente já comentou em outro caso. É, né? Eu acho que não, que mas só que e o Franco aquela história não? De... Porque tu quer dizer que só, vai pode? Só vai pro inferno quem mete rola. Quem mete frango de shampoo não vai pro e inferno. E todas as religiões. Que todas as... É o ponto certo. Gente, eu já li a Bíblia toda. Eu nunca ouvi nada falando proibindo de enfiar frasco de shampoo. De cabo a rabo, né? De cabo a rabo. Então, pra mim tá liberado. Nem tinha shampoo naquela época. Como é que vai estar proibido, gente? Mas eu também rolo de desodorante também não. Você sabe o que é um game changer? Hã? Um game changer é um momento da narrativa, da história, da vida, em que tudo muda. Sim. Nada mais será o mesmo, entendeu? Eu não tinha entendido a pergunta. Assim. Morte de Ned Stark, entendeu? Tipo, game changer total, gente. A partir daqui, o Sed vira outra coisa, muda. Turning Point. Até nome. Turning Point, exatamente. Vamos lá. Bate-volta do mal. Homem trouxa, muito adulto, 27 anos, signo São Paulo. Adoro. Sexo só depois de um cinema e jantarzinho. Lembranças de um viajante sem rumo. Olá, rapaziada, sou o mal, aquele que ia ficar noivo, que não se aceitava, que está em processo de... que fez o sorvete perder o sentido. Não entendi. Lembrei de tudo. São vários trechos de casos. Conta pra ler aí o que aconteceu com o mal. Então, o mal era um rapaz que ele não se aceitava. Então ele se obrigava a ficar com mulherzinha. Isso fazia... né, tchotcholice, vendo filme de mulherzinha pra poder, né, treinar subir com as mulherzinhas, mas ele era gay. Aí a gente deu uma moral pra ele, foi, falou com a mulherzinha. Ele tava noivo. É, aí ele falou com ela que não dava e tal, aí ele se mudou de cidade, ficou... Acho que ele se mudou de cidade, sim. Ele entrou no ônibus que cortou o desconhecido, né? Cortou o horizonte rumo ao desconhecido. Isso. E aí, quando ele foi explicar pra noiva o que tava acontecendo, ele tava tomando sorvete. O sorvete perdeu o sentido, entendeu? Né? O sorvete desmaiou, ficou desmaiado. E aí ele foi, tava nesse processo de aceitação, indo no psicólogo, tudo, procurando novo emprego para nova vida. Gente, a Erika realmente lembrou de tudo. É. Passado. Obrigada, e o mal, ele ativou gatilhos emocionais na cabeça da Erika. É. Oh. E a Erika se identifica que a Erika também é gay, aí ela não se aceita. Erika é gay. Fica aí saindo com mulherzinha. Caguei. No fundo, ela gosta de peru. É, eu me posso. Erika, eu me posso aí, caguei. Ai, vamos lá. Aí ele diz aqui: venho comentar um pouco que seja sobre como anda a vida por aqui, em Cidade Nova e o Novo Começo. Amo em Cidade Nova. Eu pensei que era o nome da cidade, assim, do bairro. É, tem um bairro aqui no Rio chamado Cidade Nova. Uhum. É super perigoso. Estou sozinho e por incrível que pareça, isso tem me feito bem. Não preciso ficar atuando o tempo todo, tampouco definir quem sou antes de cumprir a rotina que me anestesia de convívio humano. Amo essa dramaticidade, irmão. É, gente, é uma... Para falar a verdade, conheci algumas pessoas, mas elas são somente esquinas que a vida me faz cruzar. Gente, ainda é um não machado de assim. É, depois que ele começou a se assumir um pouco mais, ele começou a falar rebuscadamente. Né? Começou a viadar o texto. É, foi um texto, foi um efeito colateral. Bicha tá destruidora mesmo, assim. Né? O sexo me faz falta, mas até isso pode ser meu condicionamento mental cobrando o corpo. Por vezes, imagino que aquilo tudo fosse tão mecânico que agora me encontro sobre abstinência. Hoje não tenho medo de admitir que sou gay, ao menos para mim. Num sussurro dentro da cabeça, embora essa palavra não me defina e nem me condicione a sair com homens. Não entendi. Até porque quem se defende se limita, tá? Uhum. Não, e ele dizer, não é obrigado a sair. Você pode dizer que você é sexually fluid, que nem o moço Nico Tortorello que disse. Olha, nunca tinha ouvido falar de Nico Tortorello, mas ó, tá de parabéns. Maravilhoso, amo esse homem. Continuo sem ânsia de fazê-lo, quem sabe um dia. Sim. Eu sempre rio das piadas, dos conselhos, das esculhambações de vocês, então não poderia ser diferente com o meu caso. Assim como vocês indagaram, eu sou sim uma espécie de escritor, embora mais na área acadêmica. Aqui em São Paulo, encontrei trabalho para ocupar a inércia. Vocês são meu respiro nos dias mais vazios, obrigado. Para desencargo de consciência ou mero prazer masoquista, antes de tomar coragem para mandar-lhes meu problema real, criei ao menos uns 20 casos para o SED, alguns da mente, outros de pessoas próximas. No mínimo, e as suas reverberações, franco de shampoo, goleiro gay, meio irmão com atração, garota que beijou o menino no aniversário de 18 anos, anta nordestina, etc, etc. Meu Deus. Gente, um homem é o sede todo. Passa. Meu Deus. Será que todos somos frutos da mente de Será? De novo isso, gente? Clube da luta. Passar. Era a minha forma de externalizar a criatividade e criar coragem de mandar-lhes a verdade, além de garantir risadas com os comentários e mais programas por escutar. Espero que toda a felicidade que vocês nos doam, todo o bem que sim vocês fazem a alguns, lhes seja devolvido multiplicado por 1 milhão. Um imenso e agradecido abraço. Muito bom. Gente, eu quero pontuar duas coisas. Mano. Quero pontuar duas coisas. Esse homem é da academia, certo? Certo. Uhum. E ele pega e coloca o pronome oblíquo aqui, ó. Mandar-lhes, aqui tá errado. O lhes é antes do mandar, tá? Porque não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, tá? Mesólocles, você deve conhecer. Depois da vírgula, é seja-lhes devolvido. Então, era só isso que eu queria dizer mesmo, viu? Tudo de bom pra você. Eu só queria dizer que eu não acredito que, no mínimo, bi é um caso inventado ou adaptado. Gente. Passado. Olha, eu vou dizer pra você que se eu lembrasse do caso... Eu poderia até concordar. Eu também, se eu tivesse ouvido qualquer coisa. Já que você admitiu, eu vou admitir também. Não faço ideia. Gente, era aquele caso do cara que queria pegar a mulherzinha. E a mulherzinha, tipo, o irmão da mulherzinha ficava dando em cima, dizendo que ele era no mínimo bi. Isso aí, irmão. Que beijou o menino no aniversário de 18. Pode estar essa. Essa aí eu também não lembro. Agora, o meio irmão com atração. Do menino. Eu li o dos meio irmãos com atração, não li? Menino, e aí no aniversário de 18 anos. É, tipo, a família... Ah, armou, que a tia foi no Facebook. Isso, exatamente. Isso não tinha graça não, mas todos os outros... olha. E esse goleiro gay? Também não lembro é do goleiro gay. É o dono do bola, não é não? Gente, a gente até ficou falando que foi você. Não, o dono do goleiro gay não foi do bola. Foi da mulher que sequestrou o cachorro. Ah, é verdade. É verdade. Ah, então o dono que matou, amor. Esse é, meu irmão de contração não é aquele caso, porque o outro, eles são irmãos. É, eles são irmãos. Gente, é verdade. Quer dizer que eu não matei o homem, ele ainda existe. Não, essa mentira. Estava tudo na cabeça de mal. Isso que é legal, é só fruto. Tá, mas assim, quer dizer que não existe gente que enfia frango de shampoo? Droga! É isso mesmo. Ou, agora existe. Conhece alguém que existe, mas agora eu acho que muitas pessoas se identificaram. Depende. Não, mas às vezes ele conhece alguma menina que enfia o frango de shampoo e ele só dá porque ele diz assim que algum foi baseado no. Ah, é verdade. Olha, Mal, eu já era apaixonado por você, agora eu sou apaixonada plus. Mas, ah, mesmo, mas eu não gostei muito, não. Você não acha que é um pouco ele saber assim que não tá ajudando as pessoas de verdade? É. Eu não gostei, não. Não tinha essa pretensão. Né? Você, pra você, só o entretenimento pelo entretenimento já é suficiente aí? Claro! Óbvio, evidente. Então Mal pode continuar inventando? Por favor. Não, por favor, ele é bom. Não, aí eu só preciso. É porque preciso, se ele não fizer. Acabou o sede. Acabou o sede. Por favor, continue. Continua. Ele é nosso padrinho, né, praticamente. Olha só, ele vocês têm noção? Daí, mas ele disse que ele criou ao menos 20 casos. Posso falar uma coisa, Nael? Então é isso aí, olha. Nós temos um roteirista oficial. Né? Viu? Esse homem controla nossas vidas, ele controla nosso destino. Mas, ele gente, olha só. O nosso destino. Gente... Se não tivesse história de mal, não teria sede. Se não tivesse sede, não teria história de mal. Vocês já pensaram nesse paradoxo? É, mas era isso que eu ia falar mal, agora. A gente ajudou mal, gente. Deus deveria ser o quê? O bem. Oh? Do quê? Então, foi que? É a dualidade. Como é a dualidade do mundo. É a. Como é que chama aquilo? Que é um lado. Dicotomia. Dicotomia, adoro dicotomia, adoro essa palavra. Adoro estirpe também. Adoro família. Adoro família. Não, mas assim, eu acho que a gente ajudou mal, né? E se. E ele ajudou bem... pra gente, né? E, pois é. Acho que uma mão lava a outra. É isso aí. Não, assim, acho que se a gente conseguiu ajudar o Mal de verdade, nesse problema dele, que era uma barra gigante, que todo mundo ficou super comovido, eu acho que já valeu, já, um ano de sede. Pode continuar escrevendo pra gente. E outra, a matéria-prima que ele está usando, o ser humano, ele existe. Então, assim, gente, você que às vezes ouve o ser humano. O ser humano existe. Mano, a matéria-prima. Você pensa assim, eu não tenho uma barra tão interessante pro sede, você pode fazer que nem o Mal, você pega a coisa do amiguinho que aconteceu que é interessante, você romantiza, dramatiza e manda pra gente. Gente, as minhas amigas já falam... As minhas amigas já me contam as coisas e falam assim, ó, não é pra você botar nesse programa, hein? Você já pensou se alguém manda um bate-volta fake? Não, é, uma pessoa qualquer escreveu o caso, aí outro ouviu, né? Não dá ideia não, gente. Mas é isso. Olha, eu recebi essa pauta hoje à tarde, eu fiquei assim com a minha cara na chão, não sabia onde estar, não sabia o que fazer, não quis compartilhar com ninguém pra não estragar a surpresa. Mas tá aí. Nossos ouvintes. O Edinho na sua cara. Chocada. Ai, mais um bate e volta. Clima olímpico. A gente tem que fazer um sede olímpico. Mas só se tiver modalidade de virgem, não. Não, Lili, mulher, hétera, 18 anos, signo escorpião. Sexo, perfura meu fígado. Oh. É só se for de 22 centímetros. É o de 22. A gente tem um amigo pra te apresentar. Do caso, sou virgem, mas não sou santa. Sede 16. Olha. Não me recordo, não li. Nem lerei, né? Assim que você comentar, todos vocês vão lembrar quem é Lili. Oi, sou a Lili. Oi. Do Franco de Shampoo. Adoro! Olha, ressuscitou! E não tinha mandado nada pra V6 antes, porque continuo na mesma sofrência vaginal. Dois pontos. Mas olha só, Lili do Franco de Shampoo não era de mal? Foi. Gente. Será que foi? Não pode continuar sendo? Sim. A mal tem muitas personalidades. Betamos mal daqui? Não, né? Então. Não. Então tá mal, continue. A entrada principal parece que tá besuntada de xilocaína. Não rola uma cosquinha sequer, mas tudo certo. Nada certo. Não tá funcionando direito, bem. Não. Cê tá na garantia ainda, nem? Né? Tem que ver. Mas nem, né, uma pessoa que, né, enfia um franco de shampoo com frequência, chega uma hora que deve dar uma adormecida, né? Não tá tintindo mais nada. É. E aí ela diz assim: tô com um boy que tá bem satisfeito com o que eu posso oferecer e me leva roçana nas alturas. Gente! Roçana nas alturas. Gente, a outra ainda se empolga. Querem que vocês conheçam essa música? Passa sempre na Rede Vida. Não, eu vou no inferno. Nas passa alturas. Inclusive na igreja também. Na igreja. Com o furiquinho. Desculpe se fui profana, Deus Amanda. Desencanei um tantinho da religião ultimamente. Imagina, profana way. Imagina, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. É o ficante antigo que só me queria na posição cristã. Gente, tá grudada nesse plot aí, né? Da religião. Também Henrique Iglesias, né? Ó, eu acho que é por isso que a entrada principal tá estilo na cainada, né? Será? Pode ser. Talvez sim, talvez com certeza. O ficante antigo que só me queria na posição cristã assumiu recentemente que é viado. Coerência pra quê, né? Ué, toda coerência, normal, gente. Gente, o mais tem por aí é. Se ele queria viado na posição cristã, então era. Né? É incoerente mesmo, porque. Né? É coerente. Tá, que pesado. Tá despregando muito cozinho por aí. Comigo fazia freira. Você queria comer o cu dele, amiga? Mas gata, isso é coerente, porque é viado, que é cu de homem, gente. Né? Ah, o Edinho de mulher perguntou, outra coisa. Perguntou qual a posição cristã. Então, liberdade, vamos lá. Coxa sobre coxa. Coxa sobre coxa. Escrevi pra reclamar, que putaria é essa? Eu não vou gritar que minha avó tá dormindo. De dizerem que minha barra é inventada. Minha avó é inventada? Não sei o que mal bebeu ou se tava falando de outro franco de shampoo que nem o meu. Mas fui eu, mesminha, que escrevi e não vou aceitar ser desacreditada. Mas posso falar? Você é enviada de Deus mesmo, você é que nem Jesus. Porque lá naquela época, as pessoas também não acreditaram em Jesus. Não é? Você é reenviada. Gente, para com isso, gente. Vamos, pô, daqui a Érica pouco vão ficar tudo xilocainada aí e não vão saber por quê. Mas, gente, se não for passei pra ficar xilocainada... Nem vou. Nem vou. Passei por muito perrengue oral, anal, xerecal e fecal. Que pesado. Eita! E fecal pra ser acusado de ter inventado minha vida. Cheque. Amiga, esse negócio do fecal às vezes é complicado, né? Entendo. Beijinho no cu de todos. Especialmente a Alessandra Barbieri, que tem que ser fixa que nem vampiranha. Oh. Amo. Mas não tem mais fixa nem na própria série, gente. Né? Ela foi pra igreja, estamos tirando ela até hoje. Né? Miga, eu não sou muito da cunilíngua, mas obrigada pelo beijo e por me clamar. Reclamar pelo meu nome, pelo meu amor, pela minha presença aqui nesse programa. Pelo seu texto, né? Pelo texto. Não sei se você já leu, mas o Léo vai colocar o link do meu texto sobre relacionamentos abusivos. Eu posso fazer uma versão cristã. Pra fazer só uma pergunta. Mas tu escreveu outros textos, né? Não, só tem esse mesmo. Mais dois. Não, mas famoso só tem, né? Esse. famoso mesmo, que 10 pessoas leram, só isso. Tem aquele de Camis também famoso, que é dela. Que é meu, inclusive. Mas assim, você sabe que a gente tem que continuar, né? Assim, que assim, se esse aqui só 10 escreve, né, ler, a gente escreve outro pra ver se o outro, né? Mas não, você já leu, Luciano. Esse ainda não leu, o que tinha. Não leu. Entendeu? Pois é, você tem que ler pra entender. É tipo a Bíblia, entendeu? A gente lê a mesma coisa o tempo inteiro. Tá, é esse texto. É que várias coisas vão se iluminando aos poucos, entendeu? Isso, exatamente. Pô, olha, agora buguei, porque o outro ligou. O outro ligou, foi ótimo, ligou, né? Ligou aqui em casa, inclusive. O outro escreveu pra dizer que inventou Franco de Shampoo e o Franco de Shampoo aparece pra dizer que não é inventada? Gente! Foi ele mesmo que escreveu dizendo que o personagem caiu, né? Tomou de conta do corpo dele e escreveu. Gustavo? o Matt Firestone falou que vai ver, ele tem dupla personalidade. Viado! Tô achando. Ai, será que é Nick Zest? Viado! Será? Ai, sabe o que faltou? Viado! Sabe o que faltou? Jorro! Achei jorro! Lili, eu acho que a sua história jamais seria inventada. Porque ninguém ia ter a capacidade de passar uma vergonha dessa assim, de zoa. Tipo, é uma coisa real, entendeu? E eu acho que assim, você foi exemplo para vários ouvintes do SED que escreveram pra gente dizendo que estão experimentando vários formatos. De shampoo, né? Muita mulher sem barba que descobriu que pode praticar essa aí que todas as religiões liberam. Sim. E aí hoje estão felizes aí rosando nas alturas, entendeu? Rosando! Gente, para! Olha, eu vou embora. Tchau! Fala com Deus. Próximo. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para manter o SED no ar. Quer dar aquela força pro consultório continuar segurando essa barra que é gostar de vocês? Veja as nossas cotinhas e qual combina com o seu bolso. E as vantagens de ser nosso padrinho. Um grupo maravilhoso no Facebook, ó. padrim.com.br/sed. Os doutores agradecem. Esta é uma reedição dos melhores momentos do SED no ar. Para escutar os programas na íntegra e outros podcasts sobre séries, filmes, notícias e aleatoriedades, visite seriadores.com.br.